Que bom, mas que bom mesmo que você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, neste domingo de manhã, a pedido é música. Nós vamos atender agora ele que é radialista, ele que é uma pessoa muito bem relacionada, ele que também tem uma audição quase que idêntica à nossa. Pela realidade, a Rádio da Jovem Pan, aqui em São Carlos. Estamos falando do radialista Raul Perdigão. Bom dia, amigo Raul Perdigão. Quanta saudade, hein, em sua audição. Raul Perdigão, que sabe das coisas, selecionou para si e para os nossos ouvintes Nelson Gonçalves em belíssimo arranjo do maestro Radamés Inátoli. Esta melodia que nós vamos rodar, do Paulo Medeiros, Nelson Gonçalves cantando Sorris da Minha Dor. Notem a introdução da orquestra nesta gravação maravilhosa. Carlos Galhardo não poderia faltar nesta coletânea feita pelo radialista da realidade, a Rádio da Jovem Pan, o Raul Perdigão. Do Mário Lago, Carlos Galhardo, em arranjo Moser Brandão, Tanta Mentira. Ainda para ele, o Raul Perdigão, nosso grande amigo, excelente radialista, que também foca as músicas do passado, o Rei da Voz, Chico Alves, do Denis Brien, o arranjo espetacular Lírio Panicali, Bahia com H. Sorris da minha dor, mas eu te quero ainda. Sentindo-me feliz, sonhando-te mais linda. Escravo eterno teu, farei o que quiseres. Tens para minha alma eterna das mulheres. No meu jardim viceja a flor da esperança. Meu pranto é meu amigo e a minha fé não cansa. Nas rimas dos meus versos, cheio de saudade, essa flor que se abriu para o meu amor. Aos teus braços, querida, ainda um dia terei o teu amor e os teus carinhos e os dois aureolados de alegria. Seremos um casal de passarinhos. Tranquilos e felizes sonharemos. Uma porção de sonhos venturosos. E aos beijos de eterna felicidade, há de ser a nossa vida um rosal de ansiedade. Thank you.